para Feira de Santana, vai prosseguir com altitude? Quando dá, Dagna, Azul 4039. Ciente. Estabilizado, ILS, que é o Chagamia 312. Chagamia 312, checa o trem, chame torre, 11895. Torre, 11895, Chagamia 312. Tá, 3. 732, controle Salvador, seu cordial. Ajuste 1016, desça para 4.000 pés. Voe direto do para aproximação ILS pouso pista 10. Dan 3732. Zono 2, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 016, cheque o trem, chá. Baixa gravado no 016, funcionamento 312. Funcionamento 312, tem pouso autorizado, pista 10, o vento de 190 graus com 07 maços. Autorizado pouso no 0, funcionamento 312. Já está molhada. Senhor, a última chuva aconteceu há 3 horas atrás, a pista... Pista úmida, diria, ou então pista seca, pista úmida. Ok, bem, é tão bom, oi, bom dia, Vitor Bravo Delta. Salvo 095 para o posto de treinamento, posição 09. Corrigindo, 04. Teve, quando 095, chama táxi. Isso aí é passar. Uno 372, tem condições de decolar, tão logo autorizado? Afirma, Uno 372, aviso logo para o tráfego na curta. Copiado, Uno 372, após a passagem do Airbus 320 da Avianca, na curta final agora pista no zero, ali mantém pista no zero, gol 1 372. Após a passagem da Avianca, na curta, ali mantém o no zero, agora 372. Estabilizado, LS, ligou o 2199. O 2199, nossos agradecimentos. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 11895 e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado, bom dia. Bom. Doutor Salvador, bom dia, gol 2199, estabilizado, LS. Chinema 312, no solo 28, direita 1211. Direita 1211, Chinema 372, vento 180 graus, 09, Juxo no 0 no meio, autorizado decolar, pistro 0, gol no 372. Meia, cola no 0, gol no 372. 121-99, bom dia, tráfego avistado, ajuste 10116. Continuando a aproximação, tem um tráfego da companhia iniciando agora a rolagem pista no zero, informarei pista livre 2199. Sim, chegou 2199, Mariano. Cheque 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus com 109. Livre, pouso no zero, bom 2199. Bom 372, decolado aos 29, chame agora o controle de Salvador em 120 do Sinal 8, com voo. Obrigado, 208, vai chamar. 1372. Bom 372, controle, contato radar, prossiga como autorizado. CIET 1372. O TAM 3732, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS. 3732. Com 178 a bordo, alternando Galeão, 2 horas e 50. Direita Indy Alpha, espera no 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 6, tem um bom voo no 095. Obrigado, 1-0-1-6-295-09. 13-2, via Juliette, portão 03, observando a saída do Boeing 737 da Gol. Tonema 13-2, Juliette, portão 03. Completamente pronto, eu vou 1095, desloca na nave, não toque. 1095, ali mantém pistão zero. Vai lá e mantém. 2 Salvador, eu vou Vitor Bravo Delta Táxi, aprovado, chama a interseção para ingresso. Número 2199 no solo 31, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, décima 1. Direito 2199. Salvador, bom dia, com 2199 de pronto. 2199, bom dia, Alfa Juliette, portão 62, hein? Alfa Juliette 62, 2199. Centro de Controle do Nordeste questiona da possibilidade de Vossa Senhoria executar um voo direto para o Romeu Fox 018. Afirmativo, como o melhor piloto do Nordeste também, vamos direto ao 18. Nossos agradecimentos, será transmitido ao Centro de Controle de Recife. Voo direto para o Romeu Fox 018. Obrigado, Matias. Polo 095, decolado aos 33, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Controle, voo no 095, Arco Elétrico. Voo 095, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Confirmo? Confirmo, prossiga como autorizado. Voo 1095, contato radar. E aí, salve 380, Arco Elétrico. Ainda na sua escuta, vai fazer pequeno desvio à direita aqui devido à formação. Positivo, câmbio. E aí, já tá de. Prova Delta, pronto para decolagem? Ativo, decolagem. Prova Delta, livre decolagem, pista 17, vento 190 graus com 099. Passaria 223. 223, na remota, tá livre, chame táxi. Chamar a táxi. P5, campo. Dan 3732, Duna, localizador em aproximação, reduza, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, Dan 3732. 1895, bom dia e parabéns. Muito grato, um grande abraço. Até mais. Fernando 2018, grato e um bom dia. Bom dia. Tango Vitor Bravo Delta. Vitor Bravo Delta, o controle Salvador. Bravo Delta, decoladão no 7, curva direita, corredor Axé. Axé, prossiga a visão na escuta, Vitor, Bravo Delta. Negativo. Voo 1372. 1372, voando na Romeu Fox 18, direto. Positivo, chama Recife 12545. 12545, obrigado. Vitor Bravo Delta, qual a altitude que você pretende manter para João Durval Carneiro? Se possível, 1000 pés, GL. Ah, positivo, 1000 pés até o destino. Você já tem estimado de pouso em João Durval? 27 minutos, 1205. 1205, estimado de pouso. Após a Arbor, pode voar suas off, gol no 095. 095, voe alerta. Essa. Lucuna 095, chame Recife 1288. 288, bom dia, 1095. Boa. Seu Bravo Delta, eu posso olhar. Seu Bravo Delta. É... O senhor está em voo visual no litoral, confere. Permitiu. E a sua direita, como é que está o tempo? Tempo camada baixa, 1000 pés aqui, controle, mas tem condições de prosseguir visual, tá, Feliz Santos. Ah, positivo. Eu queria encurtar a sua trajetória, por esse motivo eu estou lhe questionando. Porque caso o senhor tenha condições, o senhor podia partir da presente posição direto para a Feira de Santana em voo visual, confirmo. Afirmativo. Prossegue então, se possível, curva direita, comprou direto em Feira de Santana. Graças. Positivo. Em voo visual, o senhor pode curvar à direita e prosseguir para a Feira de Santana, encurtando assim a sua trajetória na Terminal Salvador. Muito obrigado. Prossegue direto em Feira de Santana, Vitor Brasil. T732 no solo 40, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121 no decimal 1. Direita, 21133732. Oi, Salvador, bom dia, livrando o TAM 3732. 2732, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, manterá 3732. Salvador, 3179, informação Papá, autorização Guarulhos 340. Tredo 2223, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento de 190 graus com 09 nós. Ali decola das 223. Após Leda e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5455, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, vindo 320. Via Presulu, 10 até Taubaté, após a chegada. Decola da 10, saída da El, Leda, Motiva, 5455, da 3179. 208, controle da 379, portão 7, chame pronto. 8, controle, chama. Antes da Juliette, TAM 3732. Portão 01, TAM 3732. Juliette, 01, TAM 3732. Alfredo 2223, decolado aos 44. Chama agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo, senhor. 208, bom dia, 2223. Controle Salvador, passaria do 2223. Controle Salvador, passaredo 2223. Passaredo 2223, controle. Está em contato o radar? Ciente, 2223. O passaredo mandei 3.000, pode acender para 80, porque eu não cumpro o perfil da carta. É de vital importância que os senhores nos informem da restrição de razão de subida para que nós venhamos avaliar a situação com relação às aproximações e fazer o que esse controlador fará agora. Suba, sem restrições, para o nível 180, passaredo 2223. Deixa eu passageiro, o passageiro 2223 vai subir para o 90 e pede sinceras desculpas se a gente esqueceu de informar realmente. Só agora na decolagem que a gente lembrou, perdão. É, e a bem da verdade, uma aeronave com uma BR-72 manter a restrição até a distância prevista é um consumo exacerbado, acredito. Nem tu entendeu, 2223. Consumo de combustível. Ah, positivo. Muito obrigado. Tá sem instruções subindo aí. Perdão por esquecimento. 2223. Vitor Bravo Delta, controle. Vai livrar a zona de controle em voo visual, frequência livre, bom pouso em João Durval Carneiro, câmbio. Esse da Proa 280 por 10 milha, passaredo 2223 para evitar formação. Positivo, livre. Muito obrigado. Controle de Salvador, ajuste, 1-0, no meio, desça. 5 mil, chegada mais. 5 mil, mais. Positivo, livre. Ai, está na rota, eu passaria do 2223. Positivo 2223, a gente vai aguardar a altitude para que o senhor possa efetuar um voo direto à vitória da conquista. Gente, obrigado, senhor. Alfa, ponto esperador em 118 decimal 95, altímetro no 0 no 6, então bom voo e bom dia, tá 3179. Cuidado, Latim Alfa, 295, para que Vossa Senhoria voe direto para a vitória da conquista. Em função do aeronave da Gol, que eu tenho a Sudoeste aqui voando Duna, a gente vai aguardar mais um pouquinho para autorizar o seu voo direto conquista, tá bom? Sem problema nenhum, o passageiro do 2223 agradece imensamente a colaboração. Informa que, infelizmente, trata-se de uma aeronave que tem uma dificuldade enorme para subir. Aí está subindo agora com 600 pés por minuto e ela está pesadinha, tadinha. Então ela vai cada vez subindo menos. A tendência é 500, 400, aí bem lentinho, não tem problema não. A gente agradece aí. Tá bom, muito grato. O Gol 1160 está passando por Ipepa. Desça sem restrições para 2.000 pés, Gol 1160. 2.000 sem restrições, Gol 1160. Número 60, para sua informação, tráfego 12 horas 31 milhas, rumo sudoeste, é um ATR da Passaredo, passando 90, subindo para 180. Informação de tráfego para o Gol, número 60. Número 60, sim. Torre Salvador, 3179, posto de espera. 3179, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento de 170 graus, 09 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 3179. 3304. 3304, bom dia, informação. Mapá para Brasília, copiou 360. Copia. 3304, Brasília aprovado 360, via Pesulo 17, decolada 10, curva direita após decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Alfa Romeo, Arbor, transição Elefa. Aciona transponder 5474, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Brasília, via o Presidente 7, saída Arbor, transição elétrica. Após decolagem curva direita, controle 1208, transponder 5474. Paratão 3304, portão 10, chame pronto, pushback, acionamento. 1160, passa 9800, está superando o tráfego informado. Eu lhe autorizo a aproximação ILS, 30 milhas para a Duna. Câmbio. Autorizado ILS, 1160. Passaria do 2223, autorizado voo direto Conquista. Direto Conquista, obrigado, senhor. No 79, decolado ao 55, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3179, 1310, Andael. Gol 3179, controle, está, corrijo, TAM 3179, controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, até 3179, subindo a 340, da EOL da Mótima. Controle autoriza da EOL para o TAM 3179? Autorizado. Da EOL 3179. Já está faltando os desvios, o TAM 3179. Pois não, 3179. Informação papá para Recife, copiou 350. 312, Recife aprovado 350, via Pêndulo 17, decolado 10, curva esquerda, subida Fuca, Jamo, Caju. Aciona 5473, controle Salvador 120, decimal 8. Passarelo 2223, chama Recife. 1288, alterna 353. 1288, 353. controle do TAN 3179, tem condições de voar Leda, é possível? Autorizado, 3179. Autorizado, 3179. Salvador, bom dia, com 2196, centro da Papá, autorização por segundo. Para 6311, adiciona a identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés e ajuste no 096. Vítor, BDF, apoia direto Porto Seguro. Colodão no zero, curva direita após decolagem, subida da El, após Leda e após BDF. Aciona 5475, controle 120, decimal 8. Vivo 360 aprovado, Porto Seguro, aparelho 50, BDF e após direto seguro. Decolado no zero, curva direita, Natael, Leda após BDF. Transponder 5475, controle 108, voo 2196. 296 correto, chame para o nosso pushback. Vamos lá. 295. Pronto, eu vou 1160, estamos a 3 milhas do Ilha Serra. Bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 096, continue a aproximação, reporte quando avistando, vem embaixo trovado, gol 1160. Valeu, 1160. Estou com 1.200, estou no 1.60, embaixo travado. São 3179, Recife 1251, alterno 3325. Recife 351, 3325, 3179. Estado pista 10, gol no 1.60. Livre posto, pista 10, gol no 1.60. Oscar. Bom dia, o Azul. 2772. 04, por gentileza, senhor. A última chuva no aeródromo foi aproximadamente 3 horas. Confirme se a pista já está seca. Afirmo, seca, senhor. Seja muito grato. Libera a direita, chame solo 121, 1, decimal 1, já. 2-1-1? Afirmo, 121, 1, decimal 1. 2-1-1, bem grato. Via Golfo 677 inicialmente, é subida Coral. Coral, graças. Livre no 612, 2196, chama táxi. Tá, livre, chama táxi, 2196. Diego 1960, livrou na sua escuta. Diego 1960, taxi via Alfa, reportamento da Juliette, tá ingresso? Alfa, reportamento da Juliette, gol 1960. Para o táxi do 2196-108-313, alterando Aracaju. Parte principal, Índia Alfa, ponte espero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 6, então bom voo, bom dia, 2196. Parte principal, Índia Alfa, ponte espero 2895, no 0, no 6, 2196, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 2196, ponto espera 2-0, pronto. Gol 2196, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento agora de 200 graus com 1-2 nós. Ok, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, gol 2196. O 1-0, via Juliette, portão 07. Pronto, 07, gol 1-0. estação autorizada a chegada a mar e desça até o 050. 050, aprova aqui, que tráfego seria possível? Autorizado Mari. Autorizado Mari, obrigado. Channel 6311, desce via para 2000 pés e ajuste no 096. Via para 2000, no 096, 6311. Vila 2, no 3, está livre, chama o táxi. Gol 2196, decolado ao Zuno 1. Chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 1208, obrigado. Controle gol 1196. Gol 2196, contato radar, sua para o 360, saída da EL. 360, na da EL, 96. Pode voar da presente PDEV. Tem a saída, 2196. Ok, vou manter então. Vai ter que manter a proa 215 para evitar formações do 2196. Gente, por quantas milhas? Aproximadamente umas 5 a 10 milhas. Gente, a parte de voa da EL, 2196. É, aí voa da EL. Voo 1184, retorno de desvio. Retorno de desvio. Informação aqui na posição. Reaprovando, Mari. Gente. 6312, 1168, agora, 3 horas e 20, até no Natal. Direita em de Alfa, considerando no 0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 6, até um bom voo e bom dia, 6-3-1-2. Direita em Alfa, considerando 1-8, 5-1, ligado, bora bem. 3-1-1 ILS. ILS, Anitta. Torre 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Oceaner 6311, sinal da 10. Oceaner 6311, bom dia. Tráfego ainda não avistado, ajuste agora 1016. Continua a aproximação, reporte quando avistando, tem embaixo travado. A chuva ainda não chegou aqui, senhor. Agora a chuva bem leve sobre o campo, mas pista ainda seca. 6311, tráfego agora avistado. Confirme, avistando, tem embaixo travado? Também avistando, senhor. 6311, confirme, tem embaixo travado, por gentileza? Assim, é batido. Hoje, Geneva 3-1-1, pouso autorizado na pista no zero, vento 190 graus com 1-2 nós. Repouso, 6311. 4-0 Guarulhos, informação TV, posição 10. Gente, o senhor está modulando na escuta do controle Salvador. A torre é outra frequência. Desculpa. Oi. Controle Salvador, é o voo no 184. Prossiga. Solicita a proa 024. Por 15 milhas para evitar formações lá no estado, por favor. Sim, está livre de juros, reporta a término. Se reportará, provavelmente está na proa de dona, obrigado. Reporta a término de juros para novas instruções, gol no 184. Tá certo. Manoel, 3663, Guarulhos. Afirmo, 3663. 3663, Guarulhos, aprovado 340. Via Pesulu 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5503, controle Salvador 120, decimal 8. Pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. O 3304 está livre, chame táxi. Autorizado 3304. Falou, Xanea 6311, livrou na sua escuta. Dia 6311, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 6311. Estamos zero, vento de 190 graus com 1.612 de nós. Na escuta. Eles para informação, Salvador agora opera instrumento 1.200 com 4.000 e chuva leve. Ok, obrigado pela informação. atingindo 5.000 pés, 1184. 1184, desça para 2.000 pés, ajuste a 1096, reporta ao termo de desvios para a vetoração para a pista 10. Perfeito, senhora. 2.000 pés, 016, informará 1184. Né, 63, 1-2, decolado aos 2-0, chame agora o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 3-2, obrigado, moda bem. Salvador, bom dia, decola, 63, 1-2. Chame 63, 1-2, contato radar, suba para 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, com referência, pode voar PUCA ou Jama? Após 2.000, voa direto Jamo, vou chamar 6312. Após 2.000, voa Jamo. O 1184 já tem condições de vetores. O 1184, sobre vetor para sequenciamento, correção. Vetor para localizador, da presente 80. O 1184 reporta no localizador. Ok, reportará no LOC 1184. Com 1891, a cena de identificação autorizada a chegada Mari, desce até o 050. Mari 050, como é que é a proa 053? 40 vidas para ficar com a Mari, com a resposta na Mari. Principal Índia, Alfa, condição 10, torre 1-8, decimal 95, altímetro 10, 1-6, então bom voo e bom dia, tá 3304. 0-6, Levitaxi, Índia, Alfa, com espera da 1-0, tá 3304, obrigado. Estabilizado no localizador. O 1184 completa a sinal base de transferência.